Olha, ó, meu mundo, olha que bonito. Eu molhando o meu tempo com palavras, minha mente dando um grito falso, mais um grito assim. Olha, ó, meu mundo, olha que bonito. Eu molhando o meu tempo com palavras, minha mente dando um grito falso, mais um grito assim. Então, olha na minha cara e diz que tem razão. Se todo animal maravilha é feito uma piada, uma piada mal contada, deslavada, desleixada. João, meu irmão, é melhor fazer uma oração, que venha logo um grande asteroide e reinvente a população. Do céfalo não utiliza a Deus, mas que Deus pode até ser Deus dos ateus. E vamos encontrar esse camarada, pedir as contas, pois é tudo uma melada engabelada. Eu sei, pode até loucura ser, ou mesmo que seja real. Eu já tenho a solução, é só apertar o botão e tchau. Mas e não é estranho ver um ser racional que vai ao Coliseu e se mata pelo Grêmio Internacional? Mas ele é cidadão, meu amigo, alguém pode argumentar. Mas essa história, querido, essa história não dá pra levar. Não, não. Obrigado.